casa, o ter centro de pacazzi e vada, e non ti cresco in tutta forza, non mudi nada tua vida, meu irmão. Vou ter o Cristo pendurado no pescoço, seja de prata, de madeira ou de osso. E não tem Cristo dentro do teu coração, não mude nada a tua vida, meu irmão. Tocar o sino acompanhando a procissão, não mude nada a tua vida, meu irmão. Ser dizimista sempre arrisca o moralista, não mude nada a tua vida, meu irmão. Se falta Cristo dentro do teu coração, não mude nada a tua vida, meu irmão. Sem tua vida falta Cristo, falta sorte. Tenha cuidado que a morte não escolhe pra levar. Seja bonito, seja preto, seja rico, seja Francisco ou Chico, as contas tem que ajustar. A dona morte não escolhe cara, não escolhe cara para levar. Que a morte não escolhe pra levar. Seja bonito, seja preto, seja rico, seja Francisco ou Chico, as contas tem que ajustar. A dona morte não escolhe cara, não escolhe cara para levar.